Hey, Mosquito 2018. É isso. Yo. Não é sobre se tornar adulto nessa era fera, é sobre entender como nossa vida prospera, da ascensão à queda, a face de um ser que tanto luta se revela. Não digo que tô no meu pior momento, mas desde que deixei de lado o lamento, eu vivo cansado por estar correndo. Eu vejo quanto tic-tac tá batendo, meio que o dobro do desgosto no meu olho, um sufoco por não soltar o que tá preso no pescoço. Sentimento meio torto, olhar pra trás e não ter que errar de novo, tipo uma porca. São palavras que na garganta entala, mas vou mudar a minha fala. Aquela sensação rara, agora tenho mil motivos pra não me prender à vala. E algo bate em alguns BPMs, não é do beat que eu falo, mas de algo que está no ventre, que me deu na mente aquele estalo. Ou filha, eu não sei, só sei que agora eu me sinto um rei, com propósito de construir um império, vencer guerras por alguém que me deu o privilégio de ver meu coração fora do meu peito e saber o que é lutar por quem nem conheço direito. Do lado esquerdo do meu peito, algo bate acelerado em todo momento que vejo você se mover na barriga da sua mãe. Já te vejo crescer, pode crer, aproveita e... pois aqui fora é uma luta, você vai ver mais. Vou te preparar da melhor forma que posso, lutar com você, seja qual for seu propósito. Sou meio cabeça dura, lógico, mas imagino você sorrindo e eu ficando meloso. Desgosto, não quero dar pro cê. Ser alguém na vida é algo fácil pra aprender, pois sua felicidade só depende de você. Foi com 28 de idade que eu tive que crescer por você. Eu enfrento tudo e digo, maior exemplo de vitória vai carregar contigo. Suas avós são maior exemplo, digo, e elas são exemplo que terá que carregar contigo. Seu pai e sua mãe tá do seu lado, perceba, nenhum de nós teve esse privilégio, entenda. Hoje fico olhando na espreita, vendo os moleque com pai e mãe do lado e nem respeita.